site charmelody.com. Olá. Olá. Muito prazer. Começa agora mais um CD com a marca de qualidade. CD Resumo do Melody Volume 23. CD Resumo do Melody Volume 23. Solta o play, meu DJ. Dona Resumo do Melody. Resumo do Melody. Retornando os melhores melodies do momento. Mas se o meu destino é você, nos seus braços eu prefiro morrer.

peito dói demais. Você brincou de amar enquanto fui fiel a ti. Agora diz que está sofrendo e quero meu perdão. Você já não tem mais espaço no meu coração. Você me enganou e com meu amigo me traiu. Chora, amor, chora. Swing Batidão. Banda Swing Batidão. Produção e mixagens. Resumo do Melody. Produzindo os melhores CDs e melodies no Brasil. Sei que palavras são difíceis para eu te explicar. A dor que eu sinto no meu peito dói demais. Você brincou de amar enquanto fui fiel a ti. Agora diz que está sofrendo e quero meu perdão. Você já não tem mais espaço no meu coração. Você me enganou e com meu amigo me traiu. Chora, amor, chora, amor, pra ver se tu comove o meu coração. Chora, amor, chora, amor, pra ver se eu consigo te dar o meu perdão. Chora, amor. Resumo do Melody, retornando os melhores melodies do momento. Resumo do Melody, retornando os melhores melodies do momento. Chegando na balada, ela olhou pra mim, falou no meu ouvido, disse estou afim de curtir essa noite com você. Toda produzida, querendo impressionar, gata da balada, hoje eu quero só ficar. Vamos ver, então o que vai dar. Vem curtir, saber o 40 graus. No comando, DJ Jonathan e eu. Vem curtir, saber o 40 graus. No comando, DJ Jonathan e eu. Falando é o cantor Dino Absoluto. E os meus sucessos estão aqui no CD volume 23 do Resumo do Melody. Detona som pra nós. Esquecer meu amor com de diz, família. Vem fazer o perk que hoje tem, com a Super Bem Sound Flex.

sem te ver. É loucura, sei que vai doer meu peito. Vou sufocar por dentro. Vou sufocar por dentro. Fiquei sabendo que você vai se casar. Tive uma noite horrível tentando acreditar. Não fui homem suficiente pra te assumir. Eu sei que fui covarde, tenho que admitir. Agora peço a Deus só uma chance pra fazer você voltar atrás. E que seja vencer se a paz eu consegui te prometer. Por toda a vida eu vou te amar. No Super Pop Live, nosso primeiro beijo aconteceu. Naquele dia eu já sabia que pra sempre eu seria teu. No Super Pop Live, a nossa história começou. Sabe, seja o ninho, a trilha sonora do nosso lindo filme de amor. Super Pop Live, nosso primeiro beijo aconteceu. Naquele dia eu já sabia. Super Pop Live, a nossa história começou. Sabe, seu Juninho, a trilha sonora do... Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Produção e mixagem.

me desculpe, eu demorei. Agora estou só com você. Nunca mais eu falharei. É por amor eu jurarei. Enquanto você existe, eu te amarei. Ali o Mega, a explosão do sucesso. DJ Foguinho Guiz, simplesmente Isabel Lexi. Estava a esperar como a noite por lua. Fez eu me apaixonar. Me encantou com seu olhar. Me entreguei sem pensar. Também me encantei com você. E me desculpe, eu demorei. Agora estou só com você. Nunca mais eu falharei. É por amor eu jurarei. Resumo do Melody, retomando os melhores melodies do momento. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando olho você não está. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, se tira a pulsação do meu coração ao aumentar. No 18, meu DJ. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando olho você não está. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar. Porque Resumo do Melody, botando pra cima. Marcos Calê, esse DJ detona e manda ver. Produção e mixagem DJ Nando, do estúdio super eletrizante do Acará. Resumo do Melody, botando pra cima. Ivan Macedo, DJ Lendo. Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci. Errei, sei que não valorizei. Você se dedicou e eu contigo só brinquei. DJ Ivan Macedo, DJ Lendo. Baby. Ivan Macedo, DJ Lando.